Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre Chicago Bulls BR. E sim, vamos falar sobre a temporada, vamos falar um pouco desse início do Chicago Bulls, né, de altos e baixos. Vamos tentar analisar um pouco, falar um pouco da nossa surpresa, de alguma decepção, né, falar mais especificamente do Zach LaVine, que tem sido o maior destaque da franquia nesse momento. E para conversar com a gente sobre esse papo, falar sobre o Chicago Bulls, tem aqui o grupo pessoal aqui do Bulls BR completo, né? Como sempre, aqui é o Felipe, e também, como tem participado de outros podcasts, é o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem? Olá, Felipe, olá, galera. Mais um episódio aqui do Chicago Bulls, né? Mais um podcast, estamos aí reunidos para falar desse começo de temporada que tá deveras interessante. Muito bem, e também para participar, né? Como eu disse, o pessoal do Bulls BR aqui completo. Ele que esteve fora um período, né? Ficou fora de alguns podcasts, mas agora está de volta aqui, que é o Guilherme. E aí, Guilherme, tudo certo? Porra, um período, uns podcasts é meio eufemismo, né? Fazia um tempo que eu tava sumido. Então, é bom estar de volta, galera. E falar do Bulls é bom, mesmo quando tá ruim. E não anda tão ruim assim, então é um prazer estar de volta. Beleza, beleza. Então, pra gente começar, vamos falar um pouco sobre esse início da temporada, né? Nesse momento a gente tá gravando na quarta-feira, né? E teoricamente nesse momento que a gente tá gravando deveria estar tendo o jogo entre o Chicago Bulls e o Memphis Grizzlies, né? Mas como o Memphis Grizzlies tem vários jogadores no protocolo de segurança da NBA sobre contatos próximos com pessoas com Covid e tudo mais, não conseguiu ter o número mínimo de jogadores disponíveis para a partida, o jogo foi adiado, né? Então, mas mesmo assim a gente tem muita coisa para falar porque acontece. Foram 17 partidas do Chicago Bulls nessa temporada, né? Quase um quarto, né? Faltou uma partida para completar um quarto da temporada já feita pela equipe de Chicago. E o Chicago Bulls no momento tem 7 vitórias e 10 derrotas. O Chicago Bulls, no momento, ocupa a 11ª colocação na Conferência Leste e, aparentemente, parece ser uma campanha mais decepcionante por ser uma equipe que a gente tem esperanças, talvez possa, alguns nossos jogadores podem dar um salto a mais e a equipe poder competir melhor, né? Então, mas, mesmo assim, eu acho que existem alguns pontos para a gente pensar, né? Sobre esse início de temporada. Para começar, o Chicago Bulls teve um início de temporada até bem complicado, né? Podemos falar em questão de calendário. Das 17 partidas que o Chicago Bulls jogou nesse momento, 12 foram contra equipes que disputaram os playoffs da temporada passada. É óbvio, nem todas as equipes mantiveram o mesmo nível, né? Houston perdeu o Russell Westbrook, perdeu o James Harden e tal. Também, mas mesmo assim, são equipes que tiveram sucesso na temporada passada, né? Por exemplo, Chicago Bulls já jogou duas vezes contra o atual campeão Los Angeles Lakers, já jogou contra o Milwaukee Bucks, já jogou contra o Boston Celtics, já jogou duas vezes com Dallas, né? Já jogou contra a Portland na época com o Damian Lillard e o CJ McCollum saudáveis. Então, foram jogos muito complicados e, como eu disse, 12 jogos contra equipes que disputaram os playoffs ano passado, sendo que desses 17 jogos, mais da metade, 9 jogos, foram contra equipes que no momento estão acima de 50% de aproveitamento. Ou seja, o Chicago Bulls tem tido um calendário, uma sequência meio complicada. Então, o Chicago Bulls tem tido alguns problemas para engrenar, para ter jogos consecutivos bons, né? Bruno, alguma coisa que você queira adicionar sobre esse início, né? Uma tabela realmente um pouco mais complicada do que a gente esperava, né? Talvez seja um ponto positivo que no futuro nossa tabela seja um pouco mais fácil pra gente, né? Acho que a questão, Felipe, não é... Na verdade, sim, a questão também é a tabela, mas eu acho que o nosso início mais complicado nem se deu tanto por conta da tabela. A gente tem que entender que o Billy Donovan chegou, né? O novo técnico demorou um pouquinho ali pra ele implementar a sua metodologia de trabalho, para os jogadores entenderem as rotações defensivas dele. A gente vê que nos primeiros jogos do Chicago Bulls a marcação de perímetro inexistia, ela não funcionava, sempre tinha um jogador de perímetro do adversário livre. Isso já não acontece hoje. A gente também tem que entender que o Patrick Williams chegou agora e ele está se ambientando a NBA, né, o novo jogo dele. Então tudo isso também contribui para a gente ter jogos que seriam mais fáceis com decorrer da temporada. Então é normal que a gente veja aí no começo da temporada jogos que são bizarros e tristes, e depois que o time deu uma engrenada, entrosada com o técnico e com os novos jogadores, o time melhorou muito. Muito bem. É para adicionar algum pouco de contexto sobre esse início, né? Algumas estatísticas, né? Questão de eficiência ofensiva e defensiva, né? O Chicago Bulls, no momento, em questão de eficiência ofensiva, é apenas o 17º melhor equipe, com 110,4 pontos a cada 100 posses de bola, enquanto a defesa é a 5ª pior em questão de eficiência defensiva também, com 112,8 pontos a cada 100 posses de bola. Ou seja, o Chicago Bulls tem tido muitos problemas na defesa. O que, na questão do ataque, o problema não necessariamente tem sido os arremessos, porque o Chicago Bulls tem sido uma equipe que tem arremessado muito bem, né? Tem uma estatística mais avançada, que é a True Shooting Percentage, né? Que seria a porcentagem de arremessos reais, né? Para tentar traduzir da maneira literal, que é uma estatística que, além de você medir o aproveitamento de quadra de cestas do time, eles incluem também lances livres, né? Nesse momento, a melhor equipe, né, na NBA com esse aproveitamento, ou seja, é uma equipe que tem arremessado muito bem de quadra, também tem tido um bom aproveitamento de lances livres, o que foi um problema na temporada passada. E em questão de pace, em ritmo de jogo, o Chicago Bulls, no momento, tem o segundo ritmo mais veloz da NBA. Perde apenas para o Washington Wizards, ou seja, é uma equipe veloz, uma equipe rápida que parte para a velocidade, que tenta pontuar da forma mais rápida possível. Em compensação, isso tem gerado vários problemas, né? O Chicago Bulls lidera a NBA em turnovers, são 18,1 turnovers por jogo. Tem sido comum a gente ter partidas em que o Chicago Bulls comete 20 ou mais turnovers apenas na partida. E, consequentemente, a equipe que mais cede pontos vindos de turnovers para os rivais, né? Cede 21,6 pontos, né? Então, se existe uma explicação de por que a defesa do Chicago Bulls tem sido tão inconstante, muito disso tem também com algumas mudanças que o Billy Donovan tem, mas também porque cede muitos contra-ataques e muitas cestas fáceis, né, Guilherme? O que você tem visto sobre o Chicago Bulls nesse começo? O que você tem analisado, alguma coisa a mais? Eu acho que tudo passa diretamente pela questão do turnover, e aí a gente pode destacar que falta uma figura no Bulls que segure a bola e que administre o jogo, né? Uma figura, um playmaker. Eu acho que falta esse jogador no elenco. A gente tem, por exemplo, os nossos dois guardas titulares hoje, que são o Kobe White e o Zach LaVine, eles são mais combo guards e guardas de pontuação do que administradores de jogo. E essa questão do turnover, ela passa um pouco por isso, porque os dois jogadores da segunda unidade, que seriam jogadores de administração de jogo, que são o Satoransky e o Arcidiácono, que tinham uma das assists to turnover ratio mais altas da liga, esses dois jogadores jogaram muito pouco, né? O Satoransky jogou 6 jogos e o Arcidiácono jogou 5 jogos. Eu acho que, como tu falou, a questão da defesa, ela passa muito pela questão dos turnovers. E isso passa muito pela questão de faltar um jogador que administre o jogo no elenco, na minha opinião. Falta essa figura, ela prejudica muito o time, a falta de ter alguém que administre, assim, o jogo. E eu acho que isso é o maior problema, talvez, é o que mais complica a nossa defesa, porque individualmente, com exceção do Kobe White e do Zach LaVine, que são, né, mais ou menos, para não dizer ruins na defesa, o nosso time não é um time que defende tão mal assim, jogadores de forma individual. Eu não vejo os jogadores do Bulls como jogadores maus defensores individualmente. Eu acho que falta mesmo é um pouco de... acho que as situações de jogo não são favoráveis para a defesa muitas vezes. Jovens e inquietos. E tem muito disso. Time jovem cede muito turnover. O Sixers cedia muito turnover, até mesmo no elenco que foi para os playoffs na primeira temporada, agora com Simmons e Embiid, cedia muito turnover. O Kings, ano passado, que quase foi para os playoffs, era um time que quase foi para os playoffs porque jogava num ritmo insano de um time que era mediano, mas que era um time muito jovem e conseguia botar todo mundo para correr. E isso tem seus ônus, assim como tem seus bônus. E aí eu acho que a melhor alternativa é mesclar esse time com uma figura como o Chris Paul foi no time do Oklahoma City Thunder ano passado, e que vem dando resultado no Phoenix Suns esse ano. Muito bem, é como fala Bruno, né, você e Guilherme também falaram que é um time super jovem, basta ver o time titular que começou a temporada, né, que por problema de lesão, por questão de Covid, agora a gente teve a lesão do Wendell Carter Jr., não terá mais essa sequência, mas o elenco titular é o do Kobe White, Zach LaVine, Patrick Williams, Lauri Markkanen e Wendell Carter Jr. O mais velho ali é o Zach LaVine com 25 anos. O resto, o Lauri Markkanen está entrando na sua quarta temporada, o Wendell Carter na sua terceira, o Kobe White na sua segunda, o Patrick Williams, o Calouro, e ainda assim é o segundo jogador mais jovem dessa classe de draft da NBA. O segundo, o mais jovem nascido nos Estados Unidos. Então, é uma equipe realmente bastante crua, ainda que comete bastantes erros bobos mesmo por causa dessa juventude também. Mas, antes, só falar alguns pontos positivos, né? Antes de eu falar sobre o ponto positivo que eu tenho dessa temporada, que tem me surpreendido bastante, como um todo, tem sido o banco de reserva do Chicago Bulls. O banco de reserva do Chicago Bulls tem contribuído bastante, apesar, como eu disse, do time titular ser bastante jovem, com isso, às vezes, falta maior consistência, falta ter um time mais equilibrado, que talvez consiga tomar decisões melhores. O banco do Chicago Bulls tem superado qualquer expectativa e tem sido superior basicamente a grande maioria dos bancos dos bancos de reserva que a gente vê nos outros times da NBA, né? Tanto que, em questão de plus-minus, né, que é aquele estatístico, o banco do Chicago Bulls é o terceiro melhor da NBA. Em questão de aproveitamento de quadra, é o segundo melhor da NBA. E tem tido alguns jogadores destacando bastante, como o Thaddeus Young, como o Gary Temple, né? Então, e a minha surpresa positiva nessa temporada é o Gary Temple, porque veio como uma contratação silenciosa, pouco charmosa, um ano apenas, 5 milhões de dólares, né? Uma contratação que provavelmente ia ficar por isso mesmo, apenas para dar um pouco mais de profundidade, mas ele tem sido fundamental para essa equipe, não só fora de quadra, né? A gente vê em alguns vídeos, inclusive em alguns momentos durante a partida, ele sendo um cara experiente que ajuda bastante esse elenco de Chicago, que conversa com esse elenco jovem, que fala o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Inclusive teve um jogo que o Wendell Carter Jr. estava livre para chutar de 3, ele refugou e passou a bola para o Gary Temple. O Gary Temple prontamente olhou para o Wendell Carter Jr. de volta, passou a bola de novo e mandou ele chutar, porque é a posição que ele está treinando, que ele está treinando chute de 3, né? A bola acabou caindo e tal, foi feio, mas isso também mostra o quão ele tem sido positivo, o quanta influência positiva ele tem tido no elenco. E dentro de quadra também, ele tem produzido bastante, né? Ele tem 5, nessas 17 partidas, 5 partidas ele acertou mais de 3 bolas de 3 na partida, né? Tem sido um sexto homem do Chicago Bulls bastante sólido, principalmente como o Guilherme lembrou, o Satoransky e o Art ficaram fora bastante tempo. O Gary Temple teve que ocupar essa posição de armador reserva, porque o time só tinha basicamente o Kobe White e o Zach LaVine de guard nesse início de temporada, com o Satoransky e o Hutchinson fora devido ao Covid. Então, o Gary Temple tem sido uma surpresa extremamente agradável, apenas 5 milhões nessa temporada. A gente sabia que o Chicago Bulls não iria fazer loucura nessa free agency, iria fazer alguns movimentos silenciosos, e fez um movimento silencioso que foi o Gary Temple, e foi muito bem tá saindo muito bem nesse início de temporada por apenas 5 milhões de dólares. Bruno, você tem algum destaque, seja coletivamente com o banco, seja com algum jogador mais específico? Olha, o que me surpreendeu positivamente nesse início de temporada foi o nosso rookie, o Patrick Williams. Quando veio, eu fui um dos que torceu o nariz, fez cara feia, queria o Danny Avdia, reclamou da escolha do Karnišovas, mas agora a gente sabe por que Karnišovas é o diretor de operações do Bulls e eu tô aqui gravando podcast no Brasil, né, Felipe? O cara entende mesmo das coisas, ele tá lá, tá por dentro de tudo que tá acontecendo, e o Patrick Williams, ele tem mostrado um defensor muito útil, mesmo sendo muito cru ainda na liga, e ele é um cara, um jogador bem carudo, um jogador que não refuga, marcou LeBron James, marcou Kawhi Leonard. Obviamente ele não teve o desempenho que a gente espera dele, marcando essas estrelas, mas isso dá uma experiência pro Luke que é necessária para ele crescer como um jogador defensivo na liga. Se é nisso que ele tem que se especializar, ele realmente vai ter que sempre marcar o melhor jogador da outra equipe. Muito bem. Guilherme, também você tem algum outro destaque ali no elenco que você... Bem, você se surpreendeu positivamente ou você tinha uma expectativa e ela acabou sendo completada nesse início? Eu tenho, acho que, uma grande surpresa positiva, que é o Lauri Markkanen. Eu tava conversando em off com o Bruno, porque o Lauri Markkanen, ele tem aquele primeiro início de temporada de rookie sensacional, batendo recorde de 3 pontos de rookie, etc. E aí a segunda metade da temporada de rookie dele já é abaixo da primeira metade. Mas o Lauri Markkanen aí, a segunda temporada dele, ele parece que vai estourar, e aí ele tem aquele problema do coração que tem que parar, ou o problema do coração foi ano passado. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas ele para... Ele para, joga só 50 jogos naquela temporada que ele tava jogando pra caralho, e... Aí ano passado ele joga mal, assim, e o terceiro ano é um ano tão importante pro jogador que tá entrando na NBA, o jogador que tem início de carreira, que é o ano que muita gente começa a julgar, começa a olhar pro jogador e pensar se ele vai dar certo ou se ele vai virar um bust. E o terceiro ano do Lauri Markkanen foi tão decepcionante. Eu fiquei muito, muito apreensivo depois do ano passado do Lauri Markkanen como torcedor do Bulls, porque era o meu jogador favorito do elenco. Assim, o que eu esperava mais coisa em termos de evolução era o Lauri Markkanen disparado. E esse ano ele tava me surpreendendo positivamente de novo. Eu espero que não seja por acaso. Eu realmente acredito que não seja por acaso, porque tem uma mudança de técnico aí. E cara, 3 anos na NBA, tá treinado por Fred Hoiberg e Jim Boylan. É meio difícil, sabe? Tipo, e agora ele tem um técnico de NBA. E eu acredito muito no Lauri Markkanen. E eu tô surpreso que ele me surpreendeu, mas eu agora tô achando que isso é realmente uma tendência, que ele vai continuar evoluindo. E eu acho que o Lauri Markkanen é um daqueles jogadores com potencial de ser um unicórnio, sabe? Por isso que ele é a minha surpresa. Eu gosto do jogo do Lauri Markkanen. Eu acho que eu tinha uma piada com o Lauri Markkanen aqui, que parecia que todo jogo ele errava uma enterrada. Eu acho que o Lauri Markkanen, ele tá um jogador mais maduro e tá sendo acionado também, que era uma coisa que não acontecia tanto. Ele era acionado em momentos errados, o time não girava direito, não clicava com o jogo dele. E eu tô surpreso que ele tá funcionando esse ano. E agora eu acredito de novo que ele vai ser o nosso unicórnio. É engraçado, né, Guilherme, que a troca do técnico trouxe o Markkanen de volta totalmente. Porque com o Jim Boylan, ele até reclamou publicamente disso, que ele, nas posses ofensivas principalmente, ele ou era acionado, como você falou, de maneira errada, onde ele não tinha espaço para criar o jogo dele, ou ele simplesmente era ignorado. E aí com o Billy Donovan a gente vê que ele tem um espaço, que ele recebe ali no poste baixo, consegue girar, ou ele consegue abrir para chutar de três. Então é um jogador totalmente novo, parece que ele recuperou até a alegria de jogar. Cara, eu... Nossa senhora, como eu peguei ranço do Jim Boylan. Porque nos primeiros jogos dele, quando o Fred Hoiberg foi demitido, eu queria tanto acreditar que ia aparecer um técnico bom. E que eu realmente acreditei que era um técnico bom por 5 minutos, por 5 semanas, sei lá. Nossa. E eu peguei muita raiva dele, absolutamente tudo. Temporada passada do Bulls foi uma temporada jogada fora. E como o Felipe tava falando, cara, é mais do que normal a gente ter oscilação. Porque é a terceira temporada, quarta temporada desse rebuild. E é a terceira temporada que a gente tá começando tudo de novo. Porque teve que começar tudo de novo quando trocou o Jimmy Butler, e aí teve que começar tudo de novo quando demitiu o Fred Hoiberg, e agora tem que começar tudo de novo, porque inventaram de contratar um técnico bom, aleluia. Mas é muito complicado, porque é todo ano começando tudo de novo, e tu atrapalha o desenvolvimento desses jogadores. O Lauri Markkanen teve três técnicos em quatro anos de... Tá no quarto ano de NBA com o terceiro técnico. Sendo que os outros dois talvez nem desse pra contar muito como técnico, sabe? Então é complicado, cara. Muito bem. Sobre o Lauri Markkanen também gostaria de falar um pouco, porque com o Jim Boylan era apenas aquele jogador na posição 4 que passava a quadra e chutava de 3, né? O Lauri Markkanen que a gente via explosivo, atacando a cesta e pontuando no garrafão, a gente simplesmente não viu com o Jim Boylan e tá vendo hoje com o Billy Donovan, né? Então, isso tem sido bastante positivo, ele atacando a cesta. Ele tem uma habilidade de finalizar após o contato do adversário, ele consegue cavar algumas faltas, tem um bom aproveitamento do lance livre, então era um desperdício gigantesco deixar ele apenas na linha de 3, em que ele é um bom chutador, tem seus dias, tem... Que mais? Você está simplesmente... Você está baseando o jogo dele em apenas uma qualidade, né? Apenas em uma característica. Isso é muito ruim, né? Outro jogador também era o Thaddeus Young, né? Porque ele tecnicamente joga na mesma posição que o Lauri Markkanen e ele sim, era o mesmo jogador que temporada passada, mas o Billy Donovan está explorando ele muito bem, né? Jogando de... como esse small five, né? Esse pivô mais baixo que joga mais em poste baixo, tem uma excelente visão de quadra, tem um bom passe, consegue criar o próprio arremesso, finalizando próxima cesta. Então é um cara, não tem a bola de 3, mas ele consegue compensar com todas as outras coisas, além de ele ser um excelente cavador de faltas, né, de ataque, né? Então isso ajuda bastante com uma defesa que tem tido problemas. Então Não, e como tu falou, né, o Thaddeus Young faz parte de uma segunda unidade que vem surpreendendo positivamente. E eu realmente acho que o Bulls, tirando a segunda unidade do Bulls, tá pronto. E aí a gente vai começar a ver, a partir desse ano, que já tem que começar a pagar o Lauri Markkanen, ano que vem tem que pagar o Zach LaVine de novo. E aí a gente vai começar a ver se a primeira unidade do time vai ser reformulada, o que vai fazer com esse time. Porque a gente vai ter que achar uma segunda unidade que nos leve para os playoffs, né? Porque hoje, realmente, o que falta é essa primeira unidade nos levar aos playoffs. E são jogadores muito jovens, não tô falando que tem que se livrar de nenhum, mas aí a gente vai ter que ver esses jogadores evoluindo mesmo. E a partir desse ano já vai ter que se tomar essas decisões de se os jogadores que estão ali são realmente jogadores para ficar na franquia ou não, porque já tem que começar a pagar. E quando tem que começar a pagar, tem que começar a gerir, né? Até hoje estava tudo muito legal com os rookies, muito bonito, porque todo mundo tem contrato de rookie. Tirando o Zach LaVine, que já não é mais rookie, mas enfim, já vai ter que pagar de novo daqui a pouco. E aí levanta esse questionamento, né? Muito bem. Bom, e já que a gente está falando de pontos positivos, um ponto positivo individual do Chicago Bulls nessa temporada tem sido o Zach LaVine. Então, assim, ele tem jogado muito bem. Ele tem tido seus problemas também, como o Guilherme falou, o LaVine é mais um combo guard, não é bem esse armador, esse cara que consegue ser um playmaker para criar o arremesso para seus companheiros, mas ele tem tido um início bastante promissor, jogando muito bem. O Billy Donovan aparentemente consegue explorar e consegue botar o Zach LaVine em posições muito mais favoráveis, né? Por exemplo, algumas estatísticas. O LaVine, no momento, tem 27 pontos por partida nessa temporada, o que é a maior marca da sua carreira, seja pelo Chicago Bulls, seja pelo Minnesota. Só que o que acontece? Ele tem arremessado menos em média durante a partida, né? Temporada passada, ele tinha 20 arremessos por partida. Essa temporada, ele tem tido 18,5. A grande questão é que ele tem selecionado muito melhor os seus arremessos, né? Ele tem tido um aproveitamento muito bom de quadra, ele tem quase 40% de aproveitamento na bola de 3, além de também estar acima de 85% do lance livre, né? Então, questão de pontuação, é um dos melhores pontuadores da liga no momento, um cara que consegue criar o próprio arremesso e que tem tentado se desenvolver mais como passador, como facilitador, dando passe, dando assistência. Teve partidas em que ele foi muito bem. Ele conseguiu, né, seu primeiro jogo com 10 assistências pelo Chicago Bulls. Ele teve uma partida contra o Portland Trail Blazers que ele conseguiu 9 assistências. Teve o jogo contra a Dallas também, que ele conseguiu 9 assistências. Então, ele tem tido seus altos e baixos. Ele é um excelente pontuador e tem E parece que o Billy Donovan tem incentivado ele a tentar contribuir com o jogo de outras formas, além de apenas ser um pontuador nato que a gente sempre soube que ele era, né? É, Guilherme, alguma comentário a mais sobre o Zach LaVine que você gostaria de falar? Tava falando em off com o Bruno. Quando o Kings assinou aquela oferta com o LaVine, eu fiquei com medo, porque eu achei que o LaVine não valia 20 milha. Agora, se o LaVine quiser 30, eu pago. Tranquilamente. Cara, o Zach LaVine, desde a temporada passada, eu acho que ele começou a clicar, tipo, individualmente. Dava pra ver ali que ele tava insatisfeito com aquela situação medíocre do Bulls. E que ele era um dos jogadores que tava insatisfeito com a questão da comissão técnica. E dava pra ver que ele era o cara que não gostava de estar perdendo aqueles jogos ali. E isso é uma coisa que, como torcedor, eu sei que se for analisar friamente, não é legal o jogador ficar se dirigindo ao técnico dentro de quadra, do jeito que o LaVine às vezes se dirigiu ao Jim Boylan. Mas como torcedor, cara, eu amava quando o LaVine ficava puto e falava: cara, como assim, velho? Eu tô fazendo de tudo pro time ganhar e o treinador parece que se importa menos com o time ganhar do que eu, sabe? Tipo, e eu acho que ele é um match perfeito com o Billy Donovan, que é esse cara que sabe trabalhar guard, como ele já mostrou lá no Thunder, ele sabe trabalhar. Eu acho que se o Donovan tivesse mais um point guard na mão ali, fazer uma rotação de três point guards, de três guards ali, como ele fez no Thunder, eu acho que esse time do Bulls ia virar muito melhor. E eu acho que o LaVine vem se aproveitando também disso, de estar trabalhando com um técnico bom e um técnico que está tentando fazer o time ganhar. A gente ainda não está positivo? Não, a gente não está positivo. Mas a gente tem um time mais competitivo do que a gente tinha um ano atrás. Isso é uma coisa que dá muita esperança. Ano passado, o Bulls precisou de 21 jogos para ter 7 vitórias. Esse ano a gente precisou de 17. Não é uma mudança d'água pro vinho? Talvez não, mas parece que é, sabe? Tipo, o LaVine é parte dessa mudança. Ele, a evolução dele é parte disso. Ele é parte dessa engrenagem que tá voltando a funcionar de um jeito ok. E, cara, eu não pagaria 20 pra ele em 2018, mas hoje eu pagaria 30, se ele me pedisse. Tranquilamente. É, muito bem, né? É, Guilherme, é como você falou, né? O Chicago Bulls tá com 7 vitórias em 17 jogos, sendo que alcançou a 7ª vitória no seu 15º jogo, né? Teve essa sequência de 2 derrotas, né, pro Lakers e pro Celtics, que acabou piorando um pouco o aproveitamento. Mas, por exemplo, essa temporada o Chicago Bulls teve 3 vitórias consecutivas, coisa que temporada passada não teve em nenhum momento, né? Foi a última quase completou 2 anos que o Chicago Bulls não tinha 2 vitórias seguidas. É, Bruno, sobre o LaVine também, alguma coisa que você queria adicionar, né? O LaVine, como o melhor jogador da equipe, é um problema, né? Porque parece que você acaba limitando bastante a sua equipe. Mas, caso ele seja uma segunda opção, ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores da liga como esse segundo melhor jogador do elenco. Você concorda? Concordo sim, Felipe. E o LaVine queimou nossa língua, né? Porque a gente criticava ele bastante aqui nos outros episódios desse podcast. E o Zach LaVine acabou se mostrando aí um jogador que tá afim de ser um franchise player. Ele tá querendo assumir essa posição. Ele sempre quis, na verdade, mas acho que faltava um pouquinho de capacidade técnica para ele fazer isso. Nessa temporada ele vem se mostrando sim um jogador nível de All-Star Game. Não é nem um exagero dizer isso, nem clubismo dizer isso. O LaVine tá bem contado, caso tenha aí um All-Star Game dele participar. Inclusive, a votação para o All-Star Game abre amanhã. E o LaVine deve ser um dos bem votados aí, principalmente do lado do leste. Eu acho que a questão da gente não estar positivo ainda vai muito do campeonato que a gente está jogando. A gente sabe que a NBA é uma só, mas o nosso campeonato, o nosso foco não é contra Lakers, Clippers, Celtics, Bucks. Contra esses times aí, a gente vai provavelmente perder o jogo, porque o nosso time é muito novo, muito inexperiente, e esses caras eles são recheados de estrelas com muita experiência. Então eles sabem os atalhos, sabem os caminhos para chegar nas cestas fáceis, para cavar faltas que às vezes os rookies não conhecem, ou ainda estão aprendendo, enfim. E eu acho que o LaVine é um cara que tem esses caminhos, tem esses atalhos ali no time do Bulls e é praticamente o único, talvez ao lado do Tadeu Ian, Tadeusz Young que tenha essa experiência necessária para calvar boas faltas, para selecionar bons arremessos. E a gente sabe que no jogo que o Lavine está inspirado, ele é basicamente imparável. Ele tem se mostrado imparável tanto quando ele parte para dentro, quanto quando ele arremessa livre da linha dos três. E isso é algo que ele evoluiu muito na chegada dele ao Bulls. A linha dos três pontos dele, né, o arremesso de três dele está cada vez mais consistente, cada vez mais bonito. É, muito bem, muito bem. É. Bom, e para terminar sobre o Zach LaVine, né, o Zach LaVine é apenas um dos 10 jogadores na NBA em que tem pelo menos 25 pontos por jogo e pelo menos 60% de aproveitamento em true shooting percentage, né? Que, como eu disse, a estatística anterior, que é uma forma mais eficiente, não sei dizer, de analisar o aspecto de quadra dos jogadores. É, então, e sim, a companhia dele, ele está em excelente companhia entre esses 10 jogadores, né? Estamos falando de Jokic, de Kawhi Leonard, de Embiid, de Lillard, de Durant, de Jaylen Brown, de Curry, de Irving. Então, óbvio, ele não está no nível desses jogadores, né? Óbvio que ele não está, mas é um início muito bom, né? Bom, e já que a gente já falou de pontos positivos, né, a gente tratou um pouco sobre o banco, a gente tratou um pouco sobre o Lavine, vamos tratar sobre algumas coisas que têm sido negativas, né, sobre essa temporada, né? O meu ponto negativo não é muito negativo, não é que ele está jogando jogando extremamente mal, esteja jogando péssimo, mas eu talvez tivesse uma expectativa um pouco superior sobre ele, que é o Kobe White. Né, o Kobe White, se você pegar os números dele comparados com a temporada passada, são números muito parecidos, até um pouco superiores hoje, né? Em questão de aproveitamento de arremesso, ele tem melhorado bastante o número de assistências. Né, hoje, a gente falou de turnovers. O Kobe White hoje, a cada duas assistências que ele comete, duas assistências que ele dá, ele comete um turnover. O que não é horrível, mas tem a ponto de se melhorar se ele quiser ser um jogador. Se ele quiser ser, por exemplo, um armador, que é talvez o desejo do Billy Donovan e da própria franquia como um todo, né? Mas tem momentos em que ele explode. O jogo contra o Sacramento, o Chicago Bulls acabou perdendo, mas ele anotou 35 pontos, se não me engano, foi inclusive acho que a maior marca dele como jogador Chicago Bulls. Mas tem partidas em que ele erra uma bola de três, ele erra dois arremessos, ele toma o toco e ele simplesmente apaga, né? Ele ainda tem problemas com confiança, ele ainda tem problemas também de se estabelecer contra outras, dia sim, dia também, em jogos consecutivos, né? Ainda bastante consistente. Aí é um ponto a se melhorar, né? Não que ele seja falta de esforço, inclusive o Chicago Bulls postou um vídeo dele depois de uma partida em que ele teve um aproveitamento ruim de quadra, ele continuou, acabou o jogo, ele continuou na quadra para treinar melhor os arremessos dele, né? Teve uma partida, inclusive, que ele terminou zerado, que foi contra o Dallas Mavericks. Mas, como eu disse, não é que ele está jogando de forma péssima, mas eu tinha a esperança que ele estivesse um passo acima do que ele está hoje. Talvez o culpado aqui seja eu, que talvez criei uma falsa expectativa sobre ele, né? Mas, enfim, esse seria o meu ponto negativo nesse início de temporada, né? Guilherme, você tem algum no momento? Eu acho que, assim, também não dá pra dizer objetivamente que tá jogando mal, mas se a gente fala hoje que o Patrick Williams tava marcando o LeBron no final de um jogo contra o Lakers e que o Patrick Williams é titular do Chicago Bulls, isso tem um motivo. E tem um cara que chegou aí em 2017 ou 2018 que era pra ser titular dessa equipe e que jogou muito por meia temporada e depois parece que não é mais o mesmo jogador. Esse cara é o Otto Porter Jr. Ele não é objetivamente ruim. Se olhar os stats, ele não é um jogador ruim. Ele chuta 40% de 3 pontos. Ele defende ok. Mas ele era pra ser o small forward titular dessa equipe, sabe? O Bulls não tem um small forward titular de verdade desde o Luol Deng. E quando o Otto Porter Jr. chegou, Eu não achei que ele ia ser tão bom quanto o Luol Deng. Até o Luol Deng não era fantástico, mas ele era um All-Star por 2 anos da carreira dele. Eu não achei que o Otto Porter Jr. fosse ser isso. Mas ele deu uma boa primeira impressão e ele não vem correspondendo essa boa primeira impressão desde então. E ele continua não correspondendo. Então, se a gente tem hoje um rookie jogando de titular no time, encerrando partidas, é porque a gente tem um cara que vai fazer quase seus 30 anos, eu acho. O Otto Porter tem 27, ok, não é quase 30, mas... que não vem fazendo seu papel no elenco, né? Ele deveria ser o nosso small forward titular, ele deveria ser um ponto seguro dessa equipe, deveria ser um cara que desse estabilidade, pra gente não precisar depender de um rookie finalizar um jogo, pro melhor que seja o rookie, o Patrick Williams surpreendendo bastante pela maturidade do jogo, pra gente não ter esse rookie finalizando jogos, talvez. E é uma decepção ainda já há algum tempo, né? Tirando isso, tem outra decepção que eu acho que o Bruno... E a gente tava conversando em off, que é o Carter Jr., que, cara, ele regrediu um pouco, talvez em relação à temporada passada, e eu ainda gosto muito dele como jogador, mas é que o Carter Jr. no patamar que tá hoje não é o cara que temporada que vem a gente vai pagar pra ficar, porque não vai valer o custo-benefício. Eu queria ver mais desenvolvimento, mas aí, como tu falou do Kobe White, pode ser culpa tua de estar esperando demais... Pode ser culpa minha que eu tava esperando que no terceiro ano de liga o Wendell Carter Jr. fosse quase o Al Horford em Atlanta, né? Então, enfim, eu acho que o Otto Porter Jr. é uma decepção, assim, de fato, porque ele já tá na terceira temporada e ele já é um jogador veterano. E o Carter Jr. eu acho que é uma decepção da minha cabeça, assim, quase. Muito bem, muito bem. O Carter Jr. O mais decepcionante do Carter Jr. é no momento que ele começa a melhorar, no momento que ele começa a pontuar, começa a ter mais participação, ele machuca e foi reavaliado. Ele ficará fora 4 semanas até ter uma nova reavaliação e aí ver se a lesão foi recuperada, ele será apto. Então, ele vai estar fora pelo menos 1 mês nessa temporada que está sendo tão apertada por questão de calendário, por questão da pandemia que tem complicado tudo, né? Bruno, você tem algum nome, ao próprio Wendell Carter Jr. ou outro nome que você talvez tivesse maior expectativa? Eu só queria voltar um pouquinho na questão do Kobe White, fazer um comentário, que é o seguinte: o Kobe, ele demorou bastante para ser incluído no time titular, e quando ele foi incluído na temporada passada, ele jogou um jogo só, e aí a gente teve a pausa por conta da pandemia da Covid, né? A temporada pro Bulls foi encerrada, e aí ele volta como titular nessa temporada. Então ele é basicamente aí um rookie 2.0, dá pra falar isso, assim, né? Ele tá reaprendendo a jogar na NBA como titular. Eu reclamava muito dele que ele não é o playmaker que cria pros outros jogadores. Ele cria muito pra si mesmo, cria pouco pro time. E isso é uma dificuldade, mas ele começou a dar uns passes bons, dar algumas assistências. Eu acho que a questão dos turnovers é algo que ele vai melhorar com o tempo, mas eu acredito que ele foi bastante prejudicado pela pausa da pandemia aí, por isso a gente tem que esperar um pouquinho mais dele, ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil pra gente ter um pouquinho de paciência, né, porque muito tempo sem, mas eu ainda acredito que o Kobe White vai ser um jogador que vai corresponder às nossas expectativas, sim. Sobre o Carter Jr., é que nem o Guilherme falou, eu tava realmente falando pra ele, e é outra coisa que você destacou também, que ele se machuca demais, e é a mesma coisa que eu falo do Otto Porter. Não compensa você pagar um valor alto em um jogador que ele não vai estar com você nos momentos que você precisa. Então, se o Wendell Carter Jr. a cada 2 meses ficar 1 mês fora, já não serve. E aí é algo que... O que o Bus vai fazer com isso? Vai trocar ele, vai pegar um pivô mais velho? Eu tava falando pro Guilherme em off que, não querendo desmerecer o trabalho do Wendell Carter Jr., mas o que o Wendell Carter oferece ao time hoje, o Dwight Howard oferece no 76ers ganhando um salário mínimo. Então não é interessante para você pagar 4 anos um valor alto por um jogador que vai te oferecer a mesma coisa que um jogador experiente vai te oferecer com um salário mínimo por 1 ano. E aí você pode ir reformulando a equipe até chegar numa free agency, tentar trazer um pivô de nome, um pivô maior, um Anthony Davis de repente, mas Entende? É difícil a gente pagar pro cara não jogar, basicamente. E o Gafford tá bem também, né? Tá até melhor do que o Wendell. E assim, como eu tinha falado antes, o Bulls tá entrando no momento que vai ter que decidir quem é que vai receber dinheiro e quem é que não vai receber dinheiro. Se o Bulls quer definir uma line-up titular pro futuro, não vai compensar tu dar esse dinheiro pro Wendell Carter Jr. se ele perde um terço da temporada todo ano, se ele perde metade da temporada todo ano, etc. Porque a gente ainda não tá no luxo de pensar, não, mas assim, quando a gente chegar nos playoffs, esse cara vai tá sussa, porque a gente gerenciou a situação e ele vai chegar saudável nos playoffs. A gente não é um time que consegue fazer esse tipo de gerenciamento, né? Então, é uma situação que a gente vai ter que começar, que o front office vai ter que começar a cuidar, e eu tenho certeza que o Karnis Sovas, né, porque como o Bruno falou, ele é gerente do Chicago, ele é o GM do Bulls, enquanto a gente tá aqui gravando podcast, eu tenho certeza que é uma situação que ele tá monitorando, porque quando a gente for definir a nossa lineup titular pro futuro, vai ter que começar aí, cara, o Carter Jr. é bom o suficiente pra ser titular? Talvez seja, mas tá aí, ele vai jogar a temporada inteira? Essa é uma questão muito importante. Muito bem, bom, e para encerrar nossa pauta nesse momento, vamos tentar tratar mais especificamente do Billy Donovan, né? A gente falou das mudanças, dos números do Chicago Bulls, de algumas mudanças, e a gente falou um pouco sobre o nome do Billy Donovan, e agora vamos tentar aprofundar mais sobre o Billy Donovan, né? O que ele tem entregado nessas 17 partidas, né? O curioso, né, que quando a gente vê o trabalho do Billy Donovan no Oklahoma City Thunder, é que nos 5 anos em que ele esteve em OKC, os 5 anos o Thunder teve uma defesa sólida. E com jogadores mais variados. Era Kevin Durant e Russell Westbrook na primeira temporada, depois só Russell Westbrook, depois Russell Westbrook e Paul George, depois Chris Paul e Steven Adams, Dennis Schroeder. Então, mas sempre mantendo uma equipe sólida defensivamente, uma equipe que conseguia fazer o seu trabalho defensivamente. O Chicago Bulls no momento não tem. Não tem isso hoje. O que também é normal, é uma equipe jovem, como falou, e não temos os melhores defensores da NBA hoje, com o Larry Markkanen, com o Zach LaVine, com o Kobe White. Temos jogadores jovens que ainda pecam bastante defensivamente. O próprio Patrick Williams, né, tá? Ele entrou nessa liga já como um bom defensor, mas ele ainda comete alguns erros normais de calor, ainda, até porque já botaram ele para marcar o Giannis, marcar o LeBron, marcar o Kawhi, né? Então, o garoto tem 19 anos, mas já pegou o trabalho mais pesado mesmo. Mas, tá, mas que, como eu disse, o trabalho do Billy Donovan, ele tem sido um trabalho, ele tem tentado explorar mais essa velocidade do Chicago Bulls, né? O Chicago Bulls, como o Lavin e o Kobe White, são jogadores extremamente velozes, extremamente atléticos. O Larry Markkanen, um cara pro tamanho dele, né? Ele tem o quê? Mais de 2 metros, ele tem 2,10 metros, um pouco mais que isso, e ele consegue bater a bola e ir de uma quadra para outra com facilidade para pontuar, né? Ele tem essa qualidade. Então, ele é um cara que tem explorado melhor a equipe. Ele tem conseguido, como o Guilherme falou do Larry Markkanen, ter tido um momento melhor. Eu falei do Thaddeus Young também sendo utilizado de maneira mais eficiente, né? E o próprio Zach LaVine. Então, a gente vê um crescimento individual e que tudo isso acho que deve ser ao fato do Billy Donovan colocar os jogadores em excelentes posições. Né? Em excelente posição para eles serem bem-sucedidos, né? Então, isso contribui bastante, né? Bruno, você tem algo mais para falar do Billy Donovan? Alguma análise que você tem visto nos jogos? Ah, não especificamente, mas eu gosto muito do trabalho dele por enquanto. Você falou que a gente ainda não tem a eficiência defensiva que ele tinha no OKC, mas eu queria muito que a gente tivesse o mesmo material humano que ele teve no OKC nesses anos que ele estava lá, né? Se você for pensar que ele teve Paul George, Chris Paul, que são aí uns, dá pra colocar entre os top, sei lá, 5, 6 melhores defensores da liga aí com toda certeza. Chris Paul já foi líder em roubos de bola em temporadas dele. Paul George, um defensor mega sólido. Então, esses jogadores também propiciavam bastante do que a gente vê A gente também tem que entender que a nossa principal peça defensiva da temporada passada, que era o Chris Dunn, saiu do time. E o Coby White, ele é basicamente um alvo na defesa, né? Ele não é bom na defesa, isso é um fato. Ele é basicamente um jogador não é pago para defender lá, um Jabari Parker. Mas a gente tem que entender que isso também é evolução. Eu não acho que o Coby vai se tornar um mega defensor, um ultra defensor de elite. Mas eu acho que pelo menos tirar esse alvo das costas dele na defesa dá. E isso é um trabalho que o Billy Donovan vai ter que fazer, pouco a pouco, posicionamento, lapidar o garoto para que ele tenha um bom posicionamento, ensinar mesmo a marcar, porque, como o Guilherme falou, são 3 técnicos em 3 anos, então, para todos esses jogadores que chegaram agora, que estão com o Billy Donovan agora, eles vão ter que meio que reaprender a marcar, aprender a jogar agora, pegar um técnico que vai evoluir eles de agora. Muito bem. É, Guilherme, também alguma análise mais sobre o Billy Donovan, né? Eu sei que parece um abismo, né, ter o Billy Donovan, que é um técnico extremamente competente, não só na NBA, mas também no college, onde ele foi campeão da NCAA, inclusive com o Joakim Noah no seu time, e comparar com o Jim Boylan é um abismo gigantesco. Mas você tem algo a mais a complementar também? Ah, é isso que vocês já vêm pontuando, né? É, cara, é a terceira temporada, terceiro técnico, começa tudo de novo, e essa temporada eu acho que teve 4 jogos de pre-season, não lembro, se alguém puder confirmar depois. Mas é tudo muito rápido, não tem condição, e mesmo como eu tinha pontuado lá, eu acho que falta um point guard no time do Bulls, um cara que estabilize o time, como o Chris Paul fazia no Thunder do Billy Donovan, e como o Billy Donovan fez o... Talvez nem tanto responsabilidade dele, mas como o Westbrook brilhou com o Billy Donovan, a gente não precisa desse cara que vá arrebentar o outro time, o time adversário toda noite, fazendo triple-double de média, mas a gente precisa de um terceiro guarda, eu acho, para essa rotação principal, para dividir, para administrar o jogo ali. E mesmo sem esse cara, já é notável algumas coisas no time do Bulls, que era um time que o ataque não funcionava no passado, com o Jim Boylan, que pro Jim Boylan bater cartão era mais importante que treinar o time, aparentemente. Mas o Bulls é um time que, mesmo com vários turnovers, o Bulls é um time que tem um percentual mais ok de porcentagem de field goals que são assistidos. O Bulls é 13º na liga, é mediano, mas tendo em vista que o time hoje é um time que tá bem abaixo, tá um pouquinho abaixo dos 50%, isso é uma stat positiva. É um time que tá com um pace bem alto, isso é uma coisa muito positiva, vindo de uma temporada com um técnico que viu o jogo de um jeito totalmente quadrado, que nem o Jim Boylan. E a gente vê isso melhorando, né? O time roda mais a bola, mesmo que não tenha essa figura que centralize a rodagem do jogo. O próprio Chris Paul com o Billy Donovan no Thunder não era o Chris Paul de 10, 11 assistências por jogo, mas era um cara que estava ali e a presença dele fazia toda essa diferença. Então eu acho que mesmo sem esse point guard aí, que eu acho que a gente precisa ainda, um cara experiente que ancore também a defesa de meia quadra, eu acho que o Billy Donovan, botando um pouquinho da impressão digital dele nesse time aí, o DNA do jogo dele nesse time, fazendo o time rodar melhor a bola, fazendo o time jogar como um time jovem tem que jogar, porque o time do Jim Boylan não jogava como um time jovem. Isso é uma coisa que é importante, porque, por exemplo, o Sacramento Kings ano passado, todo mundo fala do trabalho do Luke Walton, e a torcida do Kings odeia o trabalho do Luke Walton, mas para trazer o exemplo do time, é um time que teve o impacto que teve ano passado de quase ir para os playoffs, porque era um time que jogava como um time jovem, porque um time que é imaturo, entrar em quadra contra um time que tem LeBron James, Anthony Davis, por exemplo, cara, tu não vai ganhar na malandragem, o jogo, tu não vai ganhar na meia quadra, provavelmente. Tu vai ganhar porque o teu time joga como um time novo. Eu acho que isso o Bulls tá trazendo essa temporada. Um time jovem que joga como um time jovem, de uma forma mais eficiente. Isso tem seus ônus também, obviamente. O time faz muito turnover, mas é da vida. Guilherme, deixa eu perguntar, seria a Ricky Rubio o cara que você tá procurando? Não. Eu acho que o Rubio é muito mais pra Rajon Rondo do que pra Chris Paul. Não sei se dá pra Se a minha comparação é muito clara, mas eu acho que o Rubio é um cara que precisa muito da bola na mão pra ser um floor general eficiente. Assim como o Rajon Rondo não funciona sem a bola na mão. Eu acho que o Chris Paul é um cara que... é um exemplo melhor. Eu não sei quantos jogadores parecidos tem por aí. Não sei dizer, mas por exemplo, um cara tipo o Fred VanVleet do Raptors é um bom exemplo do perfil de jogador que eu acho que a gente precisava. Um armador, que não precisa ser um armador nato, pode ser um combo guard também, mas um cara que saiba pegar essa bola e calmar, e é um cara que ancora a defesa, que o VanVleet, se ele não é um armador dos sonhos, ele é um cara que ancora a defesa na minha quadra. E o próprio Kyle Lowry do Raptors também é um bom exemplo do tipo de armador que eu queria no time do Bulls. Muito bem, bom, com isso a gente encerra a nossa pauta e vamos partir para algumas perguntas que nos mandaram aqui pelo Twitter, pelo Instagram, né? Pelo Twitter, tem uma curiosidade, temos 8 perguntas, todas elas feitas pela mesma pessoa, né? Pelo @siqueira1710, né? Abraço para ele, né? Inclusive o nome no Twitter dele é o Seguro Morreu de Velho. Então, abraço e vamos começar com as perguntas, né? A primeira dele é: em 17 jogos, quais assinaturas do Donovan na defesa, no ataque, no tratamento com jogadores no decorrer do jogo? Tempos, adequações, ajustes de acordo com o adversário. Bom, ofensivamente, como a gente falou, o Chicago Bulls tem sido uma equipe muito mais veloz, né? Tem sido uma equipe muito mais rápida, que tem preferido jogar mais na velocidade em transição. Defensivamente, tem um ajuste muito interessante sobre o Jim Boylan. O Jim Boylan, quando era técnico no Bulls, toda vez que existia um pick and roll, ou quando o pivô adversário ia fazer um bloqueio para o armador que estava com a bola, o Chicago Bulls, geralmente essa jogada funciona para o cara que está marcando o armador do time fica preso no bloqueio, e com isso dá liberdade para o ball handler, para o armador do time ter mais liberdade com isso. A estratégia do Jim Boylan era: o pivô do Bulls que estava marcando o cara que foi fazer o bloqueio, ele avança em cima do armador e pressiona ele. E aí, isso, de certa forma, você acaba tirando a bola do armador principal, você acaba sufocando, de certa forma, você acaba forçando mais turnovers também assim. O que é uma estratégia válida, mas como estratégia principal de defesa, eu acho muito falha, principalmente na NBA, em que jogadores como LeBron James, como Damian Lillard, estão acostumados a sofrer marcação dupla e eles podem passar tranquilamente sobre essa defesa. Sobre o Billy Donovan, nessa questão, em vez do pivô ir em cima e sufocar, ele faz o chamado drop, né, que é o que é o que o pivô volta para o garrafão e protege a zona pintada, né? Então, esse é um ajuste mais que tem tido... Esse foi o principal ajuste em questão defensivo, né? Então, o que tem dado bastante espaço para os armadores adversários, né? Os defensores do Bulls de perímetro, como o Kobe White e o Clavin, tem tido problemas em conseguir ultrapassar esses bloqueios. Então, é um ponto a se avaliar. Os pivôs também, de certa forma, às vezes ficam no meio do caminho, não conseguem cair demais. Então, é uma defesa mais conservadora, é uma defesa em que a maioria das equipes da NBA faz, mas que precisa de um ajuste ou outro, principalmente para uma equipe tão jovem como essa do Chicago Bulls. E em questão de tratamento de jogadores e também durante a partida, durante o jogo, o próprio comentarista do Chicago Bulls, né, que a gente acompanha no jogo, que é o Stacey King, né, jogador de Chicago, ele próprio fala: o Billy Donovan é um cara que não se estressa, tá sempre com a mesma cara, tá sempre tranquilo em quadra e que mantém a calma o tempo todo, o que é positivo no elenco jovem, de não ficar apenas aplaudindo, apenas falando, gritando, mandando fazer flexão depois que o time perde. Então, é uma visão bem mais moderna e bem melhor para uma equipe jovem como a gente tem. E um ajuste que eu percebi durante a partida, que aliás é muito interessante: quando o técnico adversário pede tempo, após o tempo pedido do técnico adversário, ele desenha uma jogada especial para o time para atacar o Chicago Bulls. Automaticamente, quando o técnico pede, após esse tempo, a jogada defensiva é uma... O Chicago Bulls muda a sua defesa para uma defesa por zona. Uma defesa por zona com 2 jogadores na frente e 3 jogadores atrás, marcando a zona morta e o garrafão, né, que eles chamam zona 2-3. Então, de uma certa forma, para você surpreender o adversário. O adversário está preparado para uma marcação individual e fazer uma jogada perfeita para essa marcação. E o Billy Donovan responde com uma marcação em zona para complicar o time adversário, né? Então, isso tem sido um ajuste bem interessante sobre o Billy Donovan, que vale a pena você ver, principalmente quando os técnicos adversários pedem tempo e na jogada seguinte, o Chicago Bulls, de repente, está marcando em zona, coisa que aconteceu zero vezes no temporada passada com o Jim Boylan. A segunda pergunta eu mando para o Bruno, que a pergunta dele é: minha tese é que precisamos de um All-Star e jogadores confiáveis. Quem seriam esses caras no mercado e nesse mercado disponíveis ou possíveis, né? Acho que a gente falou, né? O Zach LaVine tem tudo para ser esse jogador confiável. Agora, quem você pensa em jogador possível? E lembrando que a gente teve recentemente o Bradley Beal simplesmente no banco, desesperado, né? Ele é o cestinha da NBA no momento e o Washington Wizards é a pior equipe da NBA, né? Você tem outros nomes também? Cara, possível agora, pra essa temporada, é difícil. Essa temporada, a free agency é bem escassa, pra não dizer que é bem desinteressante também. A gente não tem grandes nomes nessa free agency, talvez Bradley Beal por troca, como você falou, alguma outra troca arrojada que o Bulls pode fazer, mas os principais nomes já saíram. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai querer trazer um cara muito bom e pode acabar trazendo alguém que destoe, né? Como seria, por exemplo, se a gente trouxesse um Russell Westbrook da vida. A gente traz o Westbrook, acaba estuando e ele acabou indo pro Wizards e a gente vê que lá no Wizards também não vem dando certo. Então tem que tomar cuidado com o que você quer, porque às vezes pode não ter encaixe perfeito. O único cara que eu vejo que encaixaria perfeitamente, assim, de nome mega gigantesco, seria o Anthony Davis, que acabou de assinar uma renovação com o Lakers. Então acho que pra gente ter um All-Star sem fazê-lo em casa, a gente vai ter que ter muita paciência, porque Giannis e Luka Doncic provavelmente não assinarão com o Bulls. Muito bem. É, lembrando, o Guilherme falou que ele gosta do Kyle Lowry como nome. O Kyle Lowry é free agent na próxima temporada, então. Que é um já é mais experiente, já está numa fase diferente da carreira dele, mas é um cara super experiente. É, a próxima pergunta aí eu mando para o Guilherme. Que a pergunta dele é: adoro o Art, né, o Art Giacomo. Mas usando-o como exemplo, já não é hora de nos desapegarmos desse tipo de jogador e sermos mais racionais? Cara, mas eu acho o Art Diácono... manter o Art Diácono é uma das coisas mais racionais que o front office pode fazer. É um cara que tem um assist to turnover ratio gigantesco, já foi um dos melhores da liga nesse quesito. É o cara que ele faz tudo que ele se propõe a fazer dentro de quadra, ele faz direito. Ele não vai jogar 25 minutos por jogo pro teu time, mas ele pode tranquilamente ser um guarde da tua segunda rotação, ou talvez até um pouco abaixo disso. Cara, eu gosto muito do Art Diácono, e não é só porque eu acho ele simpático, etc. Eu acho que ele é um cara que entrega em quadro o que ele se propõe a entregar. Essa temporada ele jogou só 5 jogos, ele tá perdendo alguns jogos, etc. Mas eu acho que o Art Diácono, ele é um cara que, com um salário pequeno, e ele tem um salário pequeno, eu acho que ele é um cara super interessante de se manter no elenco. Eu acho que ele é um cara que tu tá precisando botar o teu point guard pra descansar. O Art Diácono, ele entrega uma boa administração de quadro, que ele sabe fazer isso, mas ele não é o cara, ele não é um Kyle Lowry, ele não é um Chris Paul. Mas eu acho que ele é um cara muito útil de ter no elenco. Ele te entrega um bom chute de 3, ele te entrega uma boa defesa. Tem até um vídeo que acho que é da temporada passada do Art Diácono defendendo o LeBron James, que é uma coisa sensacional. Eu, tipo, cara, eu não abro mão do Art Diácono. Tipo, assim, vou me desfazer dele porque cansei. Eu não vejo assim não, cara. Eu acho que ele é um cara muito útil. Ele e o Satoransky. O Satoransky ainda a gente vai ter que dar uma revisada no preço depois, quando for reformular o elenco e for atrás de formar um time mais competitivo de fato pra pegar a playoff e talvez passar de... Eita! Me engasguei aqui. O Satoransky, que eu acho que quando a gente for pegar reformular o elenco e montar um time pra ir pros playoffs, passar de rodada, talvez tenha que repensar o salário, etc. Mas eu acho que tanto ele quanto o Art Diácono são jogadores muito úteis de ter no elenco. Que é o tipo de guard que tu bota na segunda unidade e ele joga com qualquer jogador. E o Satoransky ainda tem tamanho pra jogar de Small Forward, às vezes. Cara, eu não me desfazeria do Ajdiakon de jeito nenhum. Quer dizer, de jeito nenhum não, né? Se alguém oferecer uma pick qualquer, eu tô me desfazendo. Mas, assim, não acho um cara que represente uma deficiência do elenco de forma alguma. Eu acho que ele adiciona o elenco. Mas eu acho também que o Bulls precisa de mais guards de qualidade no elenco ao mesmo tempo. Mais guards com qualidade de serem titulares. Acho que mais um point guard titular. Muito bem. A próxima pergunta dele é a seguinte. Kobe oscila, o que é normal para um primeiranista. No caso, ele é segundoanista, mas tudo bem. É, também oscila é normal comparar jogadores no segundo ano. Mas o vem como um point guard starter, né, como um armador titular. Sobre o Kobe White, eu falei um pouco sobre isso. O Bruno foi muito bem também no que ele falou, né? O Kobe White teve o seu primeiro jogo como titular de temporada passada contra o Cleveland Cavaliers. E depois disso, a liga foi paralisada devido à pandemia e tudo mais. E depois a liga, o torneio, a NBA só foi recomeçar na bolha de Orlando e o Chicago Bulls não estava selecionado entre as equipes, né? Então, o Kobe White teve apenas uma partida como titular temporada passada, como armador, uma partida como titular temporada passada. Então, basicamente, realmente ele é um calouro na posição de armador. Como eu disse, talvez a expectativa minha estava mais alta do que eu esperava, e eu realmente acreditasse que ele fosse realmente esse armador titular de Chicago Bulls. Ainda vejo valor nele, ainda vejo muito potencial nele, mas no momento eu não vejo ele como um point guard, como um cara para comandar o ataque do Chicago Bulls, né? Eu acho que ele é um cara que pode ter a bola na mão, pode criar o próprio arremesso, criar os companheiros, mas acho que ele não consegue fazer isso regularmente. No momento, eu acho que, como o Guilherme disse, talvez a gente precise de um nome mais experiente, de um point guard realmente, né, em si, né, para essa posição. No momento, eu não vejo o Kobe White, o que também não é defeito do jogo dele também. Se ele conseguir desenvolver como um excelente arremessador como o Zach LaVine, também aí o Chicago Bulls também está em boas mãos. A próxima pergunta, eu mando de volta para o Bruno. Posso fazer um adendo rapidinho na tua resposta, Felipe? Pode falar. O próprio Oklahoma City Thunder, do Billy Donovan, na temporada passada, os três jogadores com maior minutagem do elenco inteiro jogaram acima de 30 minutos cada um. Foram Dennis Schroeder, Chris Paul e Shai Gilgeous-Alexander. Três jogadores que o Shai hoje é mais shooting guard e etc. Mas foram três jogadores que, na época, o problema era o que o Billy Donovan vai fazer com os três point guards. Bom, ele botou o time no sexto seed do Oeste, que é a conferência mais competitiva, inclusive. Então, acho que isso vai a favor do teu argumento e do meu argumento, que um point guard a mais ali nesse elenco não faria mal nenhum. O Zach LaVine faz mais ou menos o papel do Shai, o Kobe White faz o papel do Dennis Schroeder e traz um Kyle Lowry, por exemplo, para fazer o papel do Chris Paul aí. Eu acho que é isso. Muito bem, a próxima pergunta eu mando pro Bruno, e aí é, olhando a conferência hoje, temos chance de playoffs? De playoffs direto, não sei, mas de play-in com certeza. A gente vai ter o play-in nessa temporada e muito provavelmente o Bulls estará entre as equipes que vai disputar o play-in. Não sei se com vantagem ou não, mas a gente realmente vai disputar o play-in sim, pelo menos eu confio nisso. Perfeito, a próxima pergunta eu mando de volta pro Guilherme, que é, pelo nosso elenco, e já considerando a perda do Wendell Carter Jr., que tipo de jogo devemos assumir como base? E a nossa posição mais carente é de center, já que, né, temos os fantásticos Luke Cornet e Cristiano Felício, não é mesmo, Guilherme? Cara, eu não digo que center é um point guard. Eu acho que as situações são muito parecidas. São jogadores de um reserva ok, mas não vai resolver nossos problemas. Mas eu acho que center é uma posição que o Bulls é carente. Eu acho que a gente estava conversando antes dessas dúvidas do Carter Jr. ser um jogador que a gente confiou não a longo prazo. E assim, eu acho que o Bulls precisa de mais um point guard. Eu acho que se o Bulls conseguir um center, assim, bom, cara, não vai machucar nem um pouco. Até porque o time é 29º em rebote defensivo, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui o dado. O Bulls é bom em rebote defensivo nessa temporada. Mas eu acho que é um eu acho que não machuca trazer mais um center, até porque o Wendell Carter Jr. era o nosso único center que, de imposição, assim, que eu acho que eu confiaria ser titular. O Gafford eu não considero ser esse cara, mas é um cara bom pra ser reserva. É que eu não acho que o Bulls tá mal em nenhuma posição, eu acho que o Bulls sofre com lesão e sofre com imaturidade de jogadores que deveriam ser titulares. Porque eu acho que esse elenco maturado é um elenco pra ser um time de playoffs, assim como o Orlando Magic é um time de playoff. Eu não acho que o Bulls tem um problema em nenhuma posição, só acho que dá pra melhorar em qualquer uma delas, tirando o shooting guard. O resto tudo dá pra melhorar. Muito bem. A próxima pergunta, né, do Siqueira é a seguinte. Não estou criticando, mas será que o Donovan aproveitará o talento do Zach e mudará o estágio atual, onde somos apenas o palco para ele quebrar recordes e garantir grandes números individuais? Lembrando que a partida passada, quando o Boston Celtics, o Zach LaVine alcançou a marca de 400 bolas de 3 pelo Chicago Bulls. Né? Ele e o Lauri Markkanen, no mesmo jogo, garantiram essa marca, né? E já estão, se não me engano, no top 10 de maior número de bolas de 3 pela franquia, né? Eu acho que, honestamente, o Billy Donovan já está aproveitando o máximo de talento do Zach LaVine. O problema é que o elenco em volta dele ainda não é o melhor possível para que seja apenas o Zach LaVine pontuando bastante e o Chicago Bulls perdendo as partidas, né? Como eu falei pro Bruno, né? O Zach LaVine como o melhor jogador da equipe, talvez seja uma equipe bastante limitada e que tenha problemas para tentar subir de nível. Mas o Zach LaVine como segunda opção, como segundo melhor jogador desse elenco, tem tudo para ser um jogador fantástico e um dos melhores da NBA nessa posição, né, de segundo melhor jogador. Né? Então, eu honestamente acho que o Billy Donovan já está explorando muito bem o talento do Zach LaVine e talvez o melhor seja o encaixe e melhorar também as outras peças em volta dele, né? Para que a gente tenha um armador melhor, a gente seja uma equipe mais sólida como um todo, né? E, por fim, a última pergunta dele, aí é uma pergunta que vai para o pessoal todo, já que todos nós somos aqui do Bulls BR, que é a pergunta dele é: já pensaram em transmitir um jogo? A gente vê pelo League Pass e vocês narram por alguma plataforma? Olha, assim, o que a gente já faz, pelo menos eu faço no Twitter, é comentar o jogo e tal, tudo mais. Agora, a gente narrar e comentar a partida enquanto acontece no League Pass, assim, precisa de internet, vai ter o delay comum de todos, às vezes o League Pass vai travar num dia, que é uma desgraça, né? Então, é uma ideia boa, mas não sei se a gente ainda tá preparado para isso. Não sei vocês também, se é o que vocês pensam. Eu pensei, eu tenho outro projeto de podcast, inclusive, se alguém me seguir, @grgguerreiro, eu falo mais de videogame do que de basquete na maior parte do tempo, mas eu tenho um podcast de basquete também que está iniciando o projeto agora. Uma das ideias para o meu de projeto que eu ia sugerir, inclusive, para vocês, era de assistir os jogos que fossem transmitidos na live do Facebook, do YouTube da NBA Brasil, Só que o Bulls não vai passar muito nos jogos do YouTube, aí tem esse problema, porque os jogos do YouTube são ok de transmitir, tu pode fazer uma live tu assistindo o jogo, e o pessoal pode assistir o jogo junto contigo. Na tua live ele pode assistir o jogo, porque o jogo tá no YouTube, então não tem nenhum problema de direito autoral ali na live que tu for fazer no YouTube ou na Twitch, por exemplo. Mas o jogo do League Pass é complicado pela questão de todo mundo assistir junto, porque o League Pass é uma desgraça. Outro dia mesmo o jogo contra o Lakers, quando eu fui ver, o jogo tava com 20 pontos de vantagem pro Lakers e o meu League Pass nem tinha conectado ainda. Então, já pensei em fazer isso. Eu acho que é uma ideia que, inclusive, eu acho muito boa que o amigo trouxe. A gente pode discutir isso, mas é uma ideia que não é tão palpável se não forem jogos no YouTube, que a NBA Brasil tem trago. E eu acho que vai ser difícil trazer jogo do Bulls pro YouTube. Porque tem esse empecilho aí dos direitos autorais de todo mundo assistir ao mesmo tempo, que nem tu falou. Se o Bulls passar no YouTube, eu acho que é uma ótima ideia, Felipe. Isso depende da NBA Brasil, né, também. Acho que se eles liberarem aí pra gente transmitir o jogo na nossa língua, nada nos impede, né? Aí só tem que ver, porque eles liberam a estrutura pro pessoal fazer em home office, então nada nos impediria de fazer aí uma transmissão e a gente nem cobraria por isso. Exatamente, pois é. Lembrando, no League Pass, inclusive, a gente tem tido ultimamente opções para transmissões em português, né? Inclusive, o Chicago Bulls teve nessa temporada, por enquanto, três transmissões, né, com com a narração em português, né? A gente teve uma narração do Luiz Felipe Freitas e do Fábio Malavasi. A gente teve uma narração do Rob Porto e da Alana Brosa, né? Também torcedora do Chicago Bulls. E outra também, se não me engano, o último jogo contra quem foi, eu não lembro. Eu não vou lembrar contra quem foi. Foi contra Dallas, eu acho. Não lembro, mas que foi também narração foi do Rob Porto. Foi Rob Porto e Malavasi contra o Dallas. Malavasi também. Então, tem tido essa opção de português no League Pass. Mas, como o Guilherme disse, a melhor opção seria, por questão de direitos autorais, no YouTube. Ou mesmo a gente faz uma live enquanto a gente assiste o jogo pela ESPN, pela TV brasileira, né? Seja ESPN, Sport TV ou Band. Mas, no momento, o Chicago Bulls tem apenas duas partidas transmitidas na TV brasileira. Então, o Chicago Bulls está longe de ser uma das equipes mais populares dessa temporada. Então, para essa temporada, provavelmente, esse projeto talvez tenha que demorar um pouco mais. Talvez a gente consiga um piloto, um momento, um jogo, mas por enquanto tá... Nossa hora vai chegar. Nossa hora vai chegar. Tomara que chegue, né? Pode falar, Guilherme. Acho que a gente pode, pelo menos, falar que a gente vai ver se é possível. Mas é uma questão delicada, até porque passa... pro pessoal que não sabe, eu acho que a NBA Brasil ela acompanha as fanpages até com certa regularidade, e assim, é meio complicado. A gente sabe que é complicado mesmo assim de anunciar uma live de um jogo que tu não poderia estar transmitindo, né? Porque, tipo assim, não é por acaso que o League Pass é pago, gente. A NBA quer que tu pague por ele. Ele não vai deixar a Chicago Bulls do Brasil transmitir o jogo de graça, sendo que a NBA quer vender esse League Pass aí. Até porque não é barato. Inclusive, a NBA dá um League Pass pra gente já, pra gente assistir os jogos e comentar, exatamente, né? Exatamente. Então, tem toda a questão. Tipo, a gente tem uma relação com o NBA Brasil que, tipo assim, é uma relação de colaborador mesmo, por menor que seja. Eles nos dão um League Pass pra gente assistir os jogos do Bulls. E, tipo, a gente não pode simplesmente decidir transmitir o jogo pra vocês. Tem essa questão. Mas é como eu falei, se a NBA quiser deixar a gente transmitir, né, colocar aí a gente no como opção em português para transmitir um jogo do Bulls, ficaremos aí honrados. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Bom, acho que a solução é, se o Chicago Bulls melhorar, a gente vai ter mais jogos na televisão ou no YouTube, e com isso a gente pode transmitir. Então, de resto, é torcer para que o Karnišovas, o Billy Donovan façam um bom trabalho. Bruno, o pessoal também mandou algumas perguntas no Instagram, né? Exatamente, mandaram duas perguntinhas no Instagram. A primeira é do JP França. Ele mandou o seguinte: vocês acreditam que com esse técnico trabalhando, os jovens esse ano conseguem playoffs? E aí ele complementou a pergunta com: ou ainda precisa de mais tempo e quem sabe algumas peças mais experientes junto? Então, vamos lá. Eu acho que dá para o Chicago Bulls brigar por playoff essa temporada. Eu acho que sétima, oitava vaga talvez seja um pouco exagero, mas vaga de play-in, a nona, décima posição, como o Bruno falou, acho bem plausível, principalmente porque a gente está na Conferência Leste. E mesmo com esse sucesso, a gente talvez consiga atrair free agents, né? Vamos lembrar do caso do Los Angeles Clippers, que montou uma equipe sólida, uma equipe que mostrou que podia competir e, de repente, virou um local atrativo para o Kawhi Leonard e o Paul George irem jogar lá. Mesma coisa o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets, de repente, mostrou uma equipe competitiva e, de repente, o Kyrie e o Kevin Durant queriam jogar em Brooklyn. E o Phoenix Suns, que fez um excelente trabalho na bolha, 8 vitórias em 8 jogos que eles disputaram na bolha, e foi suficiente para o Chris Paul aceitar e jogar lá também em Phoenix, né? Então, acho que esse talvez seja o caminho mais fácil para Chicago, né? Se mostrar uma franquia mais competente, mais competitiva, e com isso atrai a free agency mais interessante. A outra pergunta é da minha conta. Pode falar, Guilherme. Eu acredito no play-in e acredito nos playoffs. Só que eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Atrás do Bulls tem pelo menos dois times que a tendência, se não der tudo errado, é ultrapassar o Bulls com o decorrer do campeonato. São o Toronto Raptors e o Miami Heat. Miami Heat, finalista da NBA, eu não acredito que o Heat vai ser um time de 33% de aproveitamento como está no momento. E o Raptors, campeão da temporada 2019, por mais que esteja, talvez, já em queda livre, o Raptors tem um técnico bastante consolidado também, tem um elenco consolidado, um elenco experiente. É, a gente tem chance de ser ultrapassado por esses dois times. É de ponto positivo. Na nossa frente tem o Cavaliers e o Knicks, então são dois times que a gente pode ultrapassar também. É, mas, assim, eu acredito no play-in e acredito nos playoffs. Direto também. Então, direto não. Porque 7, 8 também vai pro play-in. Mas é uma questão que vai ser decidida nas últimas semanas, provavelmente. Porque eu acho que ali de 7 a 10, do 7 ao 12º, na verdade, vai ser. Cara, vai ser pauleira pra pegar uma vaga. A outra pergunta é da minha cônjuge, da minha namorada, que mandou também, Maria Elisa Finotti. E aí ela mandou: o que seria necessário mudar no time para melhorar as pontuações? Eu acho que a questão não é nem a gente fazer mais pontos e sim tomar menos, né? Não sei o que vocês acham. É sobre o ataque, acho que a questão não é fazer mais pontos, é cometer menos turnovers. Chicago Bulls, como a gente falou, né, é uma das melhores equipes em aproveitamento de quadra, tem um bom aproveitamento de bola de três, mas, e pontua muito bem também, é um dos melhores ataques da NBA, mas comete muitos turnovers e isso é um problema, né? Então, talvez no lado ofensivo, diminuir os números de turnovers já seria o suficiente para a gente pontuar mais e, quem sabe, ganhar e também ganhar mais partidas e ter até, com menos turnovers, ter uma defesa até melhor, né? É, eu também acho. Eu acho que cuidar melhor da bola é um ponto que tem que ser melhorado aí pelo Billy. Peraí. Desculpa. É, cara, eu acho que é isso. Como a gente vem falando ao longo do podcast, boa parte dos problemas do Bulls dentro de quadra se resumem à defesa, mas a defesa do Bulls, por boa parte, a gente pode resumir. É um técnico novo, 15 jogos de um técnico novo e muito turnover. Time novo jogando com pace lá em cima. É, muito turnover. Mas para tentar ver assim, uma maneira de melhorar a pontuação, eu acho que a gente tem um espaço ali para um ou dois jogadores de 20 pontos no time a mais. Um desses pode ser uma solução caseira, pode ser o Lauri Markkanen, enfim, ultrapassando a barreira dos 20 pontos por jogo eventualmente. É, o outro eu acho que seria um jogador para vir um jogador para auxiliar ali o Zach LaVine e o Kobe White nessa rotação de backcourt. E eu acho que aí poderia vir um jogador que controlasse mais a bola e fizesse seus 20 pontinhos por jogo aí. É, não sei quem que não tem no mercado hoje que faria isso. O Kyle Lowry faz parecido, mas eu acho que não vai ser um jogador que vai procurar um time como o Bulls para essa temporada. Eu acho que é mais possível ele conseguir um buyout no Raptors e para um contender do que vir para um time como o Bulls. E aí seria uma realidade para outro ano. E eu acho que é isso, é ter mais jogadores que façam uma quantidade expressiva de pontos, porque eu acho que a pontuação já está bem distribuída. E aí eu acho que passa de novo pelos turnovers, porque se tiver mais posse de bola, talvez sobre um ou dois arremessos a mais para o jogo, para o Zach LaVine e para o Lauri Markkanen, por exemplo. Muito bem, muito bem. E com isso a gente encerra mais um podcast, né? Podcast gravado aqui, falando um pouco sobre esse início. Início bom, início ruim, início mais ou menos, então a gente falou um pouco mais sobre isso e agradecer ao Bruno e ao Guilherme, né? Guilherme, prazer de novo estar gravando com você. Algum recado final que gostaria de falar? Falar um pouco também sobre o seu projeto também, que trata não só do Chicago Bulls, mas também da NBA como modo geral. É, para quem quiser procurar no Spotify, é o podcast não batizado de basquete, é realmente esse o nome, não é brincadeira. É, a gente lançou o primeiro episódio semana passada. É um papo com uma galera que eu conheço há um tempo aí, é um bate-papo bem informal, a gente fala muita baboseira ao longo do podcast, mas a gente também traz a nossa opinião. É, se quiserem me seguir no Twitter, porque eu falo de bastante coisa, eu falo de videogame, tem podcast de videogame também, é GRG Guerreiro, tem dois dias no meio mesmo. É, vou procurar interagir mais com o pessoal, porque eu tava bastante away do projeto, já faz provavelmente mais de um ano. E é um prazer estar de volta, cara. O Bulls é uma paixão, assim. Às vezes eu acho que eu gosto do Bulls quase tanto quanto eu gosto do Grêmio. É realmente assim, cara, eu gosto muito de acompanhar o Bulls. E é muito melhor acompanhar o Bulls quando o Bulls não fede a ruim e não dá raiva de assistir. Então, é muito bom estar de volta. Muito bem, é. Manda abraço também pro Bruno. Bruno, mais um podcast gravado também, alguma consideração final? Mais um podcast gravado aqui, Felipe. Vou aproveitar também para fazer o jabazinho do meu outro projeto. Para você que está ouvindo a gente, torce para o Santos Futebol Clube. Olha só, eu tenho um podcast chamado A Voz da Vila, onde eu comento com um amigo meu jogo a jogo do Santos. E agora que a gente está na final da Libertadores, tá bem legal. A gente vai gravar um episódio especial. Acho que quando você estiver ouvindo esse, já vai estar no ar aí. Então, procura aí no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, no agregador que você estiver ouvindo. A Voz da Vila é um podcast sobre o Santos e a gente fala do Santos todo o jogo. E só manda um abraço pra galera que acompanha a gente no Facebook, no Instagram. Galera interage bastante. Eu também dei umas rateadas essa semana porque tava bem difícil, fiz mudança aí. E mudança é complicado, então teve alguns jogos que eu só consegui postar que tinha jogo, mas o pessoal pede as análises depois do jogo, eu não consegui fazer de alguns, mas agora voltei, consegui fazer dos últimos jogos e esperar que o Bu jogue em horários melhores também, porque jogar 11 horas, meia-noite, complica pra mim, velho. A gente torce para time do Leste é para não ter esse tipo de problema. Aí os caras vêm lá e trazem o problema de É, volta. exatamente, velho. Pois é, complicado. Bom, de novo, agradecer ao Bruno, agradecer ao Guilherme, acompanho o trabalho dele também fora daqui do Chicago BR. Antes de despedir, queria também mandar um abraço especial para o Vini, né, do C Red Brasil. Inicialmente ele estava programado para participar do podcast hoje, mas ele acabou mandando uma mensagem, né, inclusive mandou uma mensagem pública no Twitter falando que ele vai ficar um tempo afastado também. Então, o C Red Brasil ainda vai estar ativo com algumas notícias e tudo mais, mas nesse momento ele vai pegar um momento de pausa. A gente entende, compreende totalmente, né? Eu mandei o convite para ele aceitou na hora sobre o podcast, mas infelizmente aconteceu isso e desejar o melhor pro Vini, para que ele volte o mais rápido possível, que é um cara que contribui muito para a comunidade aqui da NBA aqui no Brasil, não só para o Chicago Bulls, mas da NBA como modo geral, né? Então, agradecer ao Bruno, agradecer ao Guilherme e agradecer a você que acompanha a gente, que escuta a gente, que está aqui mais uma vez com confiança na gente, seguindo a gente no Instagram, seguindo a gente no Facebook, no Twitter. Então, estamos aqui, é só o primeiro quarto da temporada, falta os outros 3 quartos e tomara que com muito sucesso para o Chicago Bulls, com o Billy Donovan, né? Então, é isso, abraço a todos vocês e até a próxima.